Cartões e Pix, Fone e Zap 82998093080. E agora estamos trabalhando em nome da loja L Construções, que está localizada na Avenida Senador Arnon de Melo, às margens da BR-316, com o número 1464, em frente à Alternativa 2003, em Maribondo. Lá você vai encontrar caixas d'água, arames farpados, materiais hidráulicos e elétricos, iluminação, louças, metais e acessórios para cozinha e banheiros, lonas, ferragens, telhas brasileiras, tintas e acabamentos em geral. Tudo isso com os melhores preços e ótimo atendimento, com a organização de Manuel Leandro e família. Quer ver se o que estamos anunciando é verdade? Vem conferir. Informou Loja L Construções. E o seu Magazine Santo Antônio realizou no último dia 31 de agosto o sorteio do Mês dos Pais. Foram 5 maravilhosos prêmios. No primeiro prêmio, uma moto zero quilômetro. Foi para Valdemar Henrique dos Santos, conhecido Valdemar, do sítio Limoeirinho, em Anadia. Segundo prêmio, um vale-compras no valor de R$2.000 para Maria Leone dos Santos Conceição, conhecida Leone, do loteamento Aurélio Matias, Tabuleiro de Anadia. Terceiro prêmio, mais um vale-compras no valor de R$2.000 para José Ferreira da Silva Filho, conhecido Zé Toquinho, do residencial João Mendes de Carvalho Maribondo. Quarto prêmio, mais um vale-compras de R$2.000 para Josefa Maria Barbosa, conhecida por Zé, mãe da Adriana, povoado Tabuleiro Grande em Anadia. Quinto prêmio, um vale-compras no valor de R$2.000 para Rose da Silva de Lima Santos, conhecida Rose, do Sítio Bonito, zona rural de Tanque d'Arca. Esses são os ganhadores da promoção Mês dos Pais do seu Magazine Santo Antônio. E continue comprando, porque em outubro tem mais show de prêmios para vocês. Com a Loop você tem a ultra velocidade, com a qualidade que você merece. É a melhor internet, conexão fibra ótica com estabilidade. É com a Loop a melhor da cidade. É sem comparação, nunca te deixar na mão. Vem pra Loop Telecom, sua melhor opção. Conheça nossos planos e contrate-nos através do telefone 0800 057 1000. Então você já sabe, internet fibra ótica com muito mais qualidade e estabilidade de ultra velocidade com assistência diferenciada, você só encontra com a Loop Telecom, conectando você com o mundo. Vamos com Bruno Teixeira, Monda Maribondo. Chega de atraso em Maribondo. Na parte da saúde, a gente precisa de maternidade, ambulância 24 horas, postos de saúde nos povoados, UPA, atendimento com todas as especialidades médicas e também a valorização da saúde pública para que, além de atender a população da nossa cidade e das cidades vizinhas, a gente movimente a economia da cidade com a presença de quem precisa de atendimentos aqui. Maribondo quer e pode mais. Vamos juntos? É 40! É João Neto, nosso vereador. 1, 2, 3, 4, 5, é com ele que eu vou. Gente, sou o João Neto, vereador por 2 mandatos, e estou aqui pedindo a você, mais uma vez, o voto de confiança. Preciso continuar o nosso trabalho e a nossa luta em prol da saúde, da educação e da nossa juventude. João Neto, 1, 2, 3, 4, 5. E para prefeito, estou com Bruno Ibira. E é 40. É 1, 2, 3, 4, 5. Nosso vereador, João Neto. Jorgão e Claudevan são eles que o povo quer. Durante a minha vida profissional, sempre desenvolvi trabalhos na área da gestão pública. E isso me dá uma experiência muito grande. Com isto, juntando a minha experiência e a vontade de Jorjão, nós poderemos sim dar continuidade ao trabalho brilhante desenvolvido pela prefeita Leopoldina Amorim. Não podemos trocar o certo pelo duvidoso. Por isso, vote 11. Vote pela continuidade. ótimo atendimento e a entrega mais rápida da cidade é GNS Gás e Água. Ligou, chegou! Trabalhamos com gás, água, gelo e refrigerantes. É só ligar e chega rapidinho. Fones e zaps 82 99611 3311 ou 82 99941 1615. Aceitamos todos os cartões e Pix. GNS Gás e Água fica localizado na rua Professor Paulo Costa, número 298, próximo à Bomba da Casal. Esta é a sua Rádio Maribondo FM, em 104,9 MHz. 104,9 MHz. Maribondo, Alagoas. A emissora de um novo tempo. Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. A cidade de Maribondo não pode parar. Vamos votar Jorgão pro trabalho continuar. É nele que eu confio, é nele que eu boto fé. Jorgão e Claudivan são eles que o povo quer. Olá, meus amigos. Começa agora o programa da verdade, o programa do progresso. O trabalho não vai parar. Está no ar o programa Competência para Continuar. É Jorgão Amorim, Claudivan Almeida. Um cara de confiança vai cuidar da população. E com a palavra, o prefeito Jorgão Amorim, com o número 11. Fala, meu prefeito! Sou Jorgão Amorim, sou candidato a prefeito de Maribondo, com o número 11, e venho aqui humildemente pedir o seu voto de confiança para que a gente possa dar uma continuidade a um trabalho que tem sido feito com a prefeita Leopoldina Amorim. Esse trabalho não pode parar e tenha certeza que nós temos competência para continuar. Eu vou votar no 11, em Jorgão, eu vou votar. Tu vai votar no 11, o trabalho não vai parar. Nós vamos votar no 11, no dia da eleição. Digite o 11 e confirme com amor no coração. Sou maribondense com muito orgulho. Aqui eu nasci, aqui eu cresci e aqui eu quero fazer um trabalho para o desenvolvimento de nossa terra e assim deixar o meu legado. Vamos votar Jorgão pro trabalho continuar. É nele que eu confio, é nele que eu boto fé. Jorgão e Claudevan são eles que o povo quer. A família Amorim Pedrosa e a família Almeida, com certeza, foram as famílias que mais fizeram por Maribondo. Eu e Claudivan estamos prontos para dar continuidade a essa linda história. Eu vou votar no 11, em Jorgão, eu vou votar. Tu vai votar no 11, o trabalho não vai parar. Nós vamos votar no 11, no dia da eleição. Digite o 11 e confirme com amor no coração. Agora vamos ouvir o nosso vice-prefeito, Claudivan Almeida. Eu vou votar no 11, em Jorgão, eu vou votar. Tu vai votar no 11, o trabalho não vai parar. Nós vamos votar no 11, no dia da eleição. Digite o 11 e confirme com amor no coração. Sou Claudivan Almeida, sou candidato a vice-prefeito ao lado de Jorgão Amorim, com o número 11. Sou filho de Eurico Juvi e de Dona Zoraide Florentino de Almeida. Minha família sempre esteve presente na história política de Maribondo e dessa vez não será diferente. Eu, juntamente com Jorgão, vamos manter o legado da família Amorim Pedrosa e da família Almeida. Durante a minha vida profissional, sempre desenvolvi trabalhos na área da gestão pública. E isso me dá uma experiência muito grande. Com isto, juntando a minha experiência e a vontade de Jorgão, nós poderemos sim dar continuidade ao trabalho brilhante desenvolvido pela prefeita Leopoldina Amorim. Não podemos trocar o certo pelo duvidoso. Por isso, vote 11. Vote pela continuidade. Um cara de confiança vai cuidar da população. Com amor no coração, ele estende sua mão. O nome dele é Jorgão e nele vamos votar. Digite o 11 e confirme. Competência pra continuar. Ei, minha Maribondo querida. E no dia 6 de outubro... Se na prefeitura 11, tem Jorgão, é Jorgão Amorim, e Claudivan, tem Leopoldina também. Maribondo já decidiu e a velha apoiou. Dona Leopoldina já conhece seu valor. Jorgão é competente, sabe o que faz. A cidade tá progredindo e vai avança muito mais. Eu vou votar no 11, em Jorgão eu vou votar. Tu vai votar no 11, o trabalho não vai parar. Nós vamos votar no 11, no dia da eleição. Digite o 11 e confirme com amor no coração. Prefeito é Jorge Amorim, é 11. Vice-prefeito, Claudivan Almeida. Competência pra continuar. Com amor, Maribondo vai seguindo no caminho que a gente merece. A cidade de Maribondo não pode parar. Vamos votar Jorjão pro trabalho continuar. É nele que eu confio, é nele que eu boto fé. Jorjão e Claudevan são eles que o povo quer. Eu vou votar no 11 e em Jorjão eu vou votar. Tu vai votar no 11, o trabalho não vai parar. Nós vamos votar no 11 no dia da eleição. Digite 11 e confirme com amor no coração. Coligação Competência para continuar. Republicanos e PP. Eu vou votar no 11 e em Jorjão eu vou votar. Vai votar no 11, o trabalho não vai parar. Nós vamos votar no 11 no dia da eleição. Digite 11 e confirme com amor no coração. Viste o azul e vem com a gente. É Jorjão, é Claudivan, é Dona Leopoldina. É 11 pro trabalho continuar. Vem comigo, Maribondo. Uma história de coragem de quem ama nossa gente. Quem conhece sabe e sente. Com Bruno e Bira, Maribondo se levanta. Tanto luta e não se cansa. Começa agora o programa do nosso prefeito, Bruno Teixeira, e do nosso vice, Ubiratã Nunes, que vão fazer Maribondo avançar de verdade. É 40! Tá todo mundo vindo para o grupo da vitória. Bruno é o candidato, Maribondo comemora. Junto com o Ubiratã, o povo ficou feliz. Liberdade para todos, Maribondo sempre quis. O Maribondo, com avanço de verdade, está chegando. Agora vai! É 40! Agora vai! Ei, agora Maribondo vai! Agora sim vai! Agora vai! Eita! Maribondo agora vai! É agora! Maribondo agora vai! É agora! Agora vai! De um pensamento de criança a uma realidade que faz brilhar os olhos. Me preparei e hoje eu me sinto pronto para cuidar das pessoas de nossa cidade. Vou trabalhar muito e contribuir para o avanço que Maribondo precisa. Nessa caminhada tenho visto de perto os problemas do nosso povo. E não são poucos, são muitos. A solução precisa ser agora. E eu estou pronto para resolver esses problemas. Eu e Bira estamos prontos. Vamos junto, Bruno. Trazer o avanço para a nossa cidade. Maribondo agora vai. Maribondo agora vai. Eita, que agora Maribondo vai crescer. Agora vai ser a cidade do turismo. Maribondo agora vai ter oportunidade. Maribondo agora vai ter acessibilidade. Maribondo agora vai ter respeito. Maribondo agora vai dar orgulho. Maribondo agora vai ser reconhecido. Maribondo agora vai avançar. Eita, agora Maribondo vai ser da gente. Fala, meu prefeito Bruno! Temos com medo de fazer o bem para as pessoas, de fazer diferença na vida das pessoas, de modificar a sociedade, de modificar gerações. Você tem um poder, numa condição, falando da nossa realidade, um prefeito, considerando uma reeleição, você tem 8 anos, você pega um jovem de 16, você vai influenciar diretamente na vida do jovem, dos 16 aos 24. É num período de fragilidade que ele pode se envolver com droga, que ele pode fazer mal a alguém, ele pode matar alguém, ele pode cometer um crime, ele pode se formar, ele pode ser um pai, ele pode constituir uma família. O grande incentivo que eu tenho de quando a gente, 6:30 da manhã, quando eu acordo aqui, tem gente querendo conversar, querendo pedir uma ajuda, querendo que a gente ajude a resolver um problema. E o sentimento de resolver o problema de uma pessoa que não tem como resolver, não tem preço. Bruno Teixeira é de Maribondo e tem raiz. Meu avô foi prefeito na década de 70 e, apesar de não ter sido mais candidato, ele sempre participou dos movimentos políticos, sempre participou ali das definições. Minha mãe se colocou como candidata a vereadora, foi uma campanha assim, avassaladora, uma campanha bonita, campanha para quem nunca tenha sido candidato, foi uma das mais votadas. Meu pai foi candidato a vice-prefeito e aí eu lembro vivamente mesmo de detalhes, de conversas, de reuniões, né, eu num palanque já ali do lado, mais escutando. E depois meu pai foi candidato a vice-prefeito novamente, perdeu. E nessa campanha do meu pai, eu com 20, tinha 20 anos, 19, 20 anos, 21 anos, início da faculdade, E essa eu participei ativamente. Fiz uso das palavras em todos os juízes, em todos os comícios com 20 anos. É, não era candidato, apesar de ter tido um incentivo ali. Rapaz, seja, pá, vereador, tal, filho. Mas eu não me sentia pronto naquele momento, nem me sentia apto a proporcionar algo diferente, né? E naquele momento eu ia ser mais um ou mais do mesmo. Estamos prontos. É, hoje eu me sinto pronto mesmo. É, por esse pouco de experiência de vida e por saber que eu tenho grandes pessoas ao meu lado e confiando nesse projeto. Deixe do parente eu votar. Deixe a vontade do povo. Deixe Maribondo ser feliz. O povo é quem diz, Bruno Teixeira do povo. É 40! É 40! Coligação, o avanço é agora. PSB, MDB e PDT. Você ouve a sua Maribondo FM em 104,9 MHz. Maribondo Alagoas. A emissora de um novo tempo. A emissora de um novo tempo. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Rezaremos todo dia com Maria. Divino Jesus, nós vos oferecemos esse terço que vamos rezar, meditando nos mistérios da nossa redenção. Concedei-nos, por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganharmos as indulgências desta santa devoção. Oferecemo-lo particularmente em desagravo dos pecados cometidos contra o Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria, pela paz do mundo, pela conversão dos pecadores, pelos vigários, pela santificação das famílias, pelas missões, pelos doentes, pelos agonizantes, por aqueles que pediram nossas orações e por todas as nossas intenções particulares e pelo Brasil. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria,